viaja não, firma. Viaja não, sente essa parada. Kamikaze. Industrial. Mano, dá pra peixe. Periferia é má, mas pra cê salvar a vida tem que saber nadar. Eu não sei. Tamo aí, só no cachorrinho. Deixa os pacos em passar e cata os traíra pra mim. Na quebrada hoje tá assim, só treta, tiro, treta. Na rede só deu munsum e os cartume de cagueta. Joguei carne pras piranha e na praia choveu buceta. Mas frevo só foi pros cana, duas pistolas e uma escopeta. 3 da tarde, polícia nos barracos, foi zica. Nem 2 minutos e o molusco vomitou as marmitas. Nada em prol. O G-Boy ofuscou o sol, nem precisou de isca, só a volta que faz também, o sol. No frevo só rupinão, contribuiu pro desfecho. Onde tem lança, escama e chove os cara de peixe. A maré tá alta e antes de afundar a barca, vou pra margem, fumaça e aguardar a ressaca. Nunca pra peixe, periferia é má, mas pra cê salvar a vida tem que saber nadar. Eu não sei. Tamo aí, só no cachorrinho. Deixa os pacos em passar e cata os traíra pra mim. O mar nunca pra peixe, mas essa noite eu tô pra tunel. Escama cor do sol, estoque azul da cor do céu. Periguel na unha, minha jangada cheia. Caiu na rede é peixe, caiu no anzol é peia. Vai nadar e morrer na bala, atolar o pé na lama. O mar não tá pra peixe, mas o rio tá pra piranha. De cardume vem as onças, no meu bolso tá a fauna. Peixe azul pinga no bambu de luneta, eu avisto a praia. Pequenininho top less, o Jack Sparrow do gueto gosta. Bela vista e eu nado, mas nunca morro na foda. Quem nasceu pra ser piaba nunca vai ser peixe grande. Vai nadar, morrer na prancha de ataque fulminante. Acertei a isca certa numa só cajadada. Joguei as polícia no pântano e a sereia levei pra casa. O crime tá pro mar, sessão da tarde, Lago Azul. Os peba fogou nas mágoas e boiou que nem baiacu. Dá pra peixe, periferia é má, mas pra cê salvar a vida tem que saber nadar. Eu não sei. Tamo aí, só no cachorrinho. Deixa os pacos em passar e cata os traíra. Hoje tá pra bom mim. De tá em casa. Não vou nadar nesse mar. Hoje não tem drogba, nem fãs de Pablo Escobar. Mas não dá pra peixe. Não tô podendo falhar, não vou moscar nem boiar. Que os peixes azul quer constar. Acha lá tá aqui, extraíra vem. Quer saber dos tubarão? Vem na sede, vem de blaze, vem de rede de arpão. Eu que não vou deixar essa onda me levar. Nem mesmo nadar de costa pros arraia me ferrar. Não dá pra peixe. Quero as piranhas de biquíni batendo na minha porta na hora do telecine. Às vezes ostento crime com dinheiro das escamas. Nem sempre quem se redime não sabe o valor da grana. As Patrícia vem de banda, faz boquinha de siri. Quer nadar na minha praia pro meu mar vermelho abrir. Sabe bem como é, vem sacia meu desejo. Quem colar com os tubarão não é fã de caranguejo. Mano, dá pra peixe. Periferia é má, mas pra cê salvar a vida tem que saber nadar. Eu não sei. Tamo aí, só no cachorrinho. Deixa os pacos em passar e cata os traíra pra mim. Não dá pra peixe. Periferia é má, mas pra cê salvar a vida tem que saber nadar. Eu não sei. Tamo aí, só no cachorrinho. Deixa os pacos em passar e cata os traíra pra mim.